agora. Sua noite tem muito mais emoção. Encontro Central. Mensagem, traduções, o melhor da música nacional e internacional. Encontro Central. Sua noite no melhor estilo. Olá, meus queridos e maravilhosos namorados. Estamos juntos mais uma vez, começando a partir de agora o nosso programa romântico, o Encontro Central. O programa que mexe com os seus sentimentos de uma forma muito especial. Juntinhos, eu e você, eu sou Ailton Moreno e vou ficar em 2 horas de muita música bonita, mensagens apaixonantes. A linda tradução, eu e você aqui. No Encontro Central, já está no ar o programa de amor que toca seu coração. Encontro Central. Confessar, sem medo de mentir, que em você encontrei inspiração para escrever. Você é pessoa que nem não sabe muito bem como vai dizer. Te dou meu coração, queria dar um mundo no ar do meu sertão, seguindo no trem azul. Toda vez for assoviar, a cor do trem é da cor que alguém fizer em você sonhar. Não faz mal não ser compositor, seu amor valeu, eu empresto um verso meu pra você dizer. Só me dará prazer because girls across the nation that'll eat this up. Babe, I know that it's your soul, but could you bottle it up? Get down to the heart of it. No, it's my heart, your shit out of your luck. Don't make me tell you again, my love, love, love, love. So I don't claim to know much, except soon as you start to make room for the parts that aren't you, it gets harder to bloom in a garden of love. Love, love, love. Love, love, love, love. The only thing I ever could need, only one good thing worth trying to be. Could you kindly shut up and get started at keeping your part of the bargain? Oh, please, little darling, you're killing me sweetly with love. Love, love, love. Love, love, love, love. Only thing I ever could need, only one good thing worth trying to be, and it's love, love, love, love. But it burns the same. Still a baby in a cradle. Gotta take my first fall. Baby's getting next to nowhere with the back against the wall. Meant to make me happy, make me sad. Wanna make it better, better so bad. But save your resolutions for your never new year. There is only one solution I can see here. Love you all I ever could need. Only one worth trying to be, and it's love. I gave you what you gave away. So give me love. I'd do it for love. I gave you what you gave away. Love. Only gonna get what you give away. Love. Love. Love. Suppose I never ever saw you. say that of course it's gonna get better, gonna get better, better, better, better, better, better, better, better. I never love nobody fully. Always one foot on the ground. And I'm protecting my heart. Estamos apresentando Encontro Central. Sem pudor, sempre mais e mais. É. O amor é uma luz. Encontro Central. Your soul, you hurt inside, 'cause there's a hole. You need some time to be alone, and then you will find what you've always known. I'm the one who really loves you, baby. Best to make him stay.

I'm sorry, so sorry. Please accept my apology. But love was blind, and I was too blind to see. Encontro Central. Depois do intervalo, eu vou estar de volta com os recadinhos do coração. Envie o seu também para o nosso site, ouvintecentral.com. O Brasil inteiro ligado na maior audiência do rádio. Encontro Central, o encontro do ouvinte apaixonado. Estamos de volta aqui na trilha sonora do Encontro Central. Chegou a hora dos recadinhos do coração. Cantinho da Carta, Encontro Central. Recado do coração da Nívia para o Aldo em Belém. Eu amo estar com você. Eu amo ficar com você. Seu cheirinho que me faz viajar. Sua voz que me faz suspirar. Suas carícias que me fazem delirar. Seu amor que me faz feliz. Seu abraço protetor. Com você eu me sinto forte. Com você não temo a minha sorte. Estar com você faz meu mundo parar. E tudo volta a ter um sentido. Seu amor me faz forte. Me faz feliz. Recadinho apaixonado do Vinícius para sua namorada Amanda em Nova Friburgo. É impossível encontrar palavras que sejam capazes de descrever ou traduzir o que sinto quando tenho você ao meu lado. Cada dia, cada conversa já é o suficiente para eu notar o que você realmente me oferece. É como encontrar alguém que sabe exatamente o significado e as respostas. Porque eu tanto me perguntava. Você moveu meu chão como ninguém mais. E isso é amor. Natureza da manhã e a beleza no artifício da cidade, no edifício sem janelas, desenhei os olhos dela entre vestígios de bala e a luz da televisão. Os meus olhos têm a fome do horizonte. Sua face é um espelho sem promessas. Por dezembros atravesso oceanos e desertos, vendo a morte assim tão perto, minha vida em suas mãos. O trem se vai na noite sem estrelas. mais a natureza, nunca mais. E a beleza no artifício da cidade, no edifício sem janelas, desenhei os olhos dela entre vestígios de bala e a luz da televisão. Os meus olhos têm a fome do horizonte. Sua face é um espelho sem promessas. Por dezembros atravesso oceanos e desertos, vendo a morte assim tão perto, minha vida em suas mãos. O trem se vai na noite sem estrelas. Meu dia vem, nem eu, nem trem, nem ela. O trem se vai na noite sem estrela, estrela, estrela. E o dia vem, nem eu, nem trem, nem ela. Estamos apresentando Encontro Central. Make a move downtown, walking fast, faces passing, I'm homebound. Staring black we had, just making my way, making a way through the crowd. And I need you, and I miss you, and now I wonder if I could fall into the sky. Do you think time went past me by? Cause you know I I miss you. Now I wonder if I could fall into the sky. Do you think time went past me by now? Cause you know I'd walk a thousand miles if I could just see you tonight. And I'm homebound. Staring blankly ahead, just making my way, making a way through the crowd. And I still need you, and I still miss you. fall into the sky? Do you think time would pass us by? 'Cause you know I'd walk a thousand miles if I could just see you. If I could fall into the sky, do you think time would pass me by? 'Cause you know I'd walk a thousand miles if I could just see you. If I could just hold you tonight. Músicas inesquecíveis. As canções imortais. I know nothing stays the same, but if you're willing to play the game, it's coming around again. Encontro Central. Down the town. Wake up in a Central. Oh, oh, oh, oh. Você gosta de sonhar olhando as estrelas. O meu sonho é mais real depois do amor. Eu igual você não tenho pressa, também acho bom a beça fazer carinho debaixo do cobertor. Eu igual você não tenho pressa, também acho bom a beça fazer carinho debaixo do cobertor. Você ama matemática, eu adoro português e arrependo do que fiz e você do que não fez. Eu preciso de silêncio, de você, de multidão, dois jeitos de ser, num só coração. É, e é por tudo isso que está dando certo. Melhor coisa do mundo é ter você por perto. Segura minha mão. Matemática, eu adoro português e arrependo do que fiz e você do que não fez. Eu preciso de silêncio e você de multidão, dois jeitos de ser num só coração. Está dando certo. Melhor coisa do mundo é ter você por perto. Segura minha mão. É, seguro nos seus braços, eu fico à vontade. Sou a pessoa mais amada da cidade. Nunca mais solidão. Downstairs to talk about life, buying mixed drinks and bills that are light, throwing out game to the left and the right, and it feels like one of those nights, and it feels like one of those nights. Well, there's a Jesus made between you and the room, a conversation's important though, so there soon, dreaming about breakfast then we're gonna have noon. When I can't see thou. Oh, good Lord, what has gotta bring me back? It feels like one of those nights, and it feels like one of those nights. Started the night with my 20s in full. Oh, can I get you something starting to take its toll? Ended the night and where'd my money go? And it feels like one of those nights. And it feels like one of those nights. The silk and satin gear, crouch upon a stone, wrapping that foul body up in as foul a rag. I carry the sun in golden cup, the moon in a silver bag. I carry the sun in golden cup, the moon in a silver bag. Curse as you may, I sing it true. Why not a raven knave that the most could pleasure you? The children that he gave, some were sleeping like a dump. Under the marble flag, I carry the sun in golden cup, the moon in a silver bag. I carry the sun in golden cup, the moon in a silver bag. Let me sing into your ear. Thought it out this very day, noon upon the clock. All that silk and satin gear. And then they put pretense away, the lens upon a stick. Sing and sing until he drop. What a tomato hag, I carry the sun in golden cup. The moon in a silver bag, I carry the sun in golden cup. The moon in a silver bag. Come, let me sing into your ear. Those dancing days are come. The silk and satin gear, crouch upon a stone. Wrapping that foul body up in a swallow rag. I carry the sun in golden cup, the man in silver bag. Thank you.

deve ter sido amor. Mas agora acabou. Um suspiro no meu travesseiro. Deixa o frio da solidão e me levanto sozinho. Há um silêncio no meu quarto e em toda parte. Toque-me agora. Eu fecho meus olhos e me perco em sonhos. Deve ter sido amor, mas está tudo acabado agora. Deve ter sido bom, mas eu perdi de alguma forma. Deve ter sido amor, mas está acabado agora. Foi desde o momento que nos tocamos, até quando o nosso tempo acabou. Mas faço de conta que estamos juntos e que ainda estou obrigada pelo seu coração. Mas por dentro e por fora, eu viro água, como uma lágrima na palma de sua mão. E é um duro dia de inverno. Eu sonho. Deve ter sido amor, mas está acabado agora. Era tudo o que eu queria. Agora estou vivendo sem. Deve ter sido amor, mas está acabado agora. É onde a água foi. É onde o vento sopra. Deve ter sido amor, mas está acabado agora. Deve ter sido bom, mas eu perdi de alguma forma. Deve ter sido amor, mas está acabado agora. Foi desde o momento que nos tocamos, até quando o nosso tempo acabou. Deve ter sido amor, mas está acabado agora. Era tudo o que eu queria. Agora estou vivendo sem. Deve ter sido amor, mas está acabado agora. É onde a água flui. É onde o vento sopra. Deve ter sido amor, mas está acabado agora. Deve ter sido amor, mas está acabado agora. Deve ter sido amor, mas está acabado agora. Aconteceu, amanhã será. pra que chorar por alguém que não te ama? Se o mundo agora te faz sofrer, tudo vai passar, você vai ver. Muita coisa vai fazer você Estamos apresentando Encontro Central. Thank you.

Estamos apresentando Encontro Central. Let's take a walk together near the ocean shore, hand in hand, you and I. Let's cherish every moment we have been given, for time is passing by. I often pray before I lay down by your side. If you receive your calling before I awake, could I make it through? Test of time. The next life that we live in remains to be seen. Will you be by my side? I often pray before I lay down by your side. Estamos apresentando Encontro Central. Um homem mãe também chora, menina morena. Também deseja colo, palavras amenas. Precisa de carinho, precisa de ternura. Precisa de um abraço da própria candura. Guerreiros são pessoas tão fortes, tão frágeis. Guerreiros são meninos no fundo do peito. Precisam de um descanso, precisam de um remanso. Precisam de um sono que os torne refeitos. É triste ver meu homem guerreiro, menino, com a barra do seu tempo por sobre seus ombros. Eu vejo que ele berra, eu vejo que ele sangra. A dor que tem no peito, pois ama e ama. Um homem se humilha, se castra o seu sonho. Seu sonho é sua vida e vida é trabalho. E sem o seu trabalho, um homem não tem honra. E sem a sua honra, se morre, se mata. Não dá pra ser feliz, não dá pra ser feliz. Sobre seus ombros, eu vejo que ele berra, eu vejo que ele sangra. A dor que tem no peito, pois ama e ama. Um homem se humilha, se castra o seu sonho. Seu sonho é sua vida e vida é trabalho. E sem o seu trabalho, um homem não tem honra. Sem a sua honra, se morre, se mata. Não dá pra ser feliz, não dá pra ser feliz. Encontro Central, o programa mais apaixonante desse Brasil, tocando sempre as mais lindas canções de amor. E agora, estamos chegando ao final de mais uma edição. Um beijo carinhoso do Ailton Moreno, eu espero vocês aqui, amanhã, com mais um Encontro Central. Forte abraço e até lá!